E começa um novo turno aqui no Jogatina BG. Vamos virar as manas. Rolar os dados de hoje. Aqui é o Zabuzeta e eu baixo o incontestável e ataco com ele. E isso vai me gerar vida igual o número de clérigo que tem em campo. Aqui é o Will, eu viro duas ilhas e counter spell, Zabuzeta. A droga, maldito, eu sabia, cara. Eu odeio jogar contra deck azul. Não reclama não, porque senão rola removal. Não, por favor. Vamos parar de cartas banidas aí, né? Mas enfim, hoje estamos aqui pra fazer um dossiê a respeito desse TCG maravilhoso, né? Uh-huh. Que é um Magic the Gathering. E olha só quem eu trouxe pra participar aqui comigo. Wilkinson, né? Que o pessoal adora falar. O demônio em pessoa. Digo, a pessoa mais viciada em Magic da vida, né? Eu só queria dizer que chupa haters e Magic é o melhor TCG. Não adianta você falar qualquer outra coisa. Pelo menos o maior, né? O mais conhecido. Mas enfim, a gente vai falar mais sobre Magic logo após a leitura, o tile de comentários, né? E a gente volta na sequência. Vamos lá, untap. Untap. O tile de comentários desse episódio foi descartado por causa de uma mágica instantânea, mas voltamos à normalidade no próximo episódio. Entretanto, não esqueçam que a Rocket Jogos tem Seven Wonders Duel e Viticulture. Para saber mais, entre em rocketjogos.com. Fiquem com o episódio. Beijos. Agora sim, começando então o nosso podcast, deixa eu desvirar minhas cartas para mais um turno aqui. Mas vamos começar o seguinte, né? O Magic, só para dar um contexto geral e a gente vai depois destrinchar tudo isso. O Magic é um jogo que foi criado pelo Richard Garfield e ele vem sendo publicado desde 93 para cá. Então, cara, olha só quanto tempo que esse maldito jogo já tá no mercado. São 24 anos, desde a sua publicação até os dias de hoje, com milhões de fãs no mundo todo. E o jogo consiste basicamente em uma disputa, um duelo entre dois magos que são capazes de viajar entre os planos, né? Nesses planos, eles são capazes de invocar poderosas magias ou seres para lutar aos seus lados. E todas as partidas, nessa forma de duelo, são entre dois ou mais, dependendo do modo de jogo, magos que eles recebem o nome de planinautas. A gente vai falar mais sobre esse termo mais pra frente. É, esse termo até não é tão utilizado mais, por causa que a Wizards próprio, ela quer fazer uma unificação, então, tipo, é Planeswalker mesmo. Sim, é que elas querem tirar os termos traduzidos dos outros locais, né? É. Sim. E são estimados mais de 20 milhões de jogadores ao redor do globo. Cara, é muita gente. Se você olhar, por exemplo, um jogo mega famoso de board game, você não consegue ter o público que o Magic alcançou, né? Ele até ganhou um prêmio, acho que uns anos atrás, do Guinness, como o TCG mais jogado do mundo. Ah, com certeza, cara. Mas vamos falar o seguinte, né? Vamos começar aqui nosso dossiê. A gente separou em vários tópicos aqui, e o primeiro tópico que a gente tem que falar desse podcast é sobre essa pessoa que criou o Magic the Gathering, que é o Richard Garfield. Ele nasceu em 63 na Filadélfia, mas aos 20 anos ele foi com a família para Seattle. Detalhe, ele é tataraneto de um dos presidentes dos Estados Unidos, chamado James A. Garfield. Ele foi assassinado, né? Mas ele foi o 20º presidente dos Estados Unidos. E seu tio-avô inventou o clipe de papel. Dá pra ver. Caraca, cara. É uma família muito importante, né, cara? Com certeza, né, cara? Olha só, tataraneto de presidente. O tio-avô dele inventou uma coisa muito importante. Caraca, é muita coisa, né? E sobre sua carreira, ele é formado em bacharel de ciência da computação, né? Em 85 ele se formou. E atualmente, a gente vai meio que pular uma etapa aqui, mas atualmente ele leciona lá na Universidade de Washington a disciplina As Características dos Jogos. Eu acho que ele tem alguma propriedade, né, pra falar sobre isso. Não sei. Cara, com certeza. E essa questão importante aqui, já integrando com a parte do desenvolvimento Magic, é assim... Ele tinha uma ideia de fazer um jogo tabuleiro que não era o Magic, e daí ele conheceu uma pessoa, que é atualmente o dono da Wizard, chamado Peter, né, Atkinson. Como fala isso aí, Will? É Atkinson. Ele conheceu o Peter, mas o Peter falou assim, olha só, cara, a ideia do seu jogo tabuleiro, a gente não consegue recurso pra publicar ele. Mas, se você tiver uma outra ideia de outro joguinho, né, um joguinho aqui que você quiser fazer, e daí surgiu a ideia do Magic. Cara, em 91, de 91 até 93, teve esse período de desenvolvimento do Magic. Magic, porque a ideia do tabuleiro primeiro lá que ele queria publicar é o Robô Rally, uhum, que é um jogo bem famoso aí, pra quem gosta de jogos com programação, que você vai programando as suas ações, né? Mas o Magic foi interessante porque, antes de necessariamente falar do Magic, assim, tem toda a fundação da Wizard, né? Que daí vai entrar o contexto do Magic, no desenvolvimento do Magic nessa questão, né? Porque a Wizard é uma empresa que foi fundada em 1990, a sua matriz é em Renton, no estado de Washington, nos Estados Unidos, e o fundador e o primeiro CEO é esse Peter Adkisson, né, que a gente falou, que, detalhe, ele é um dos atuais donos da Gen Con. Olha só. E a presidência atual da empresa não é o Peter mais, ficou um tal de Chris Cox, que eu já vou falar por que é ele agora, e o nome da Wizards of the Coast, né, primeiro que foi baseado numa guilda de uns personagens de RPG do Peter, que o amigo dele deu, né, o amigo dele chamado Terry Campbell, falou, olha só, vamos colocar um nome de Wizards of the Coast, né, eu acredito que deve ser pela região onde eles moram, de fato, né, porque é bem a costa dos Estados Unidos ali, na região de Seattle, o estado de Washington é lá, né, uh-huh, não confundir com a capital, né, com a capital em outro lugar que não é necessariamente nesse estado, e agora já voltando ao desenvolvimento Magic, porque a gente vai fazer vai e volta, tá, mas essa parte do desenvolvimento Magic é interessante porque quando o Magic foi concebido, né, nessa questão do Peter falar pro Richard, falar, olha, que tal fazer um jogo de cartas com bastante influência de RPG, né, no caso D&D, e por isso que surgiu o Magic, né, o Magic utiliza a temática de fantasia, né, tem até um lance engraçado, né, Will, do nome, que era um nome provisório, depois veio, como que era mesmo? Mana Clash, né, vamos dizer, um nome meio bizarro, né, cara, pensando em Magic The Gathering hoje, é um nome muito mais, sei lá, mais de imponência do que Mana Clash, né, é porque era aquela ideia, né, dois magos e, tipo, utilizando manas pra fazer um desafio, tipo, Mana Clash, um nome meio bobo, né. O Mana Clash veio como uma segunda sugestão, né, porque inicialmente o nome era só pra ser Magic, mas aí a parte de patentes dos Estados Unidos não permitia licenciar só esse nome, então por isso que eles escolheram Mana Clash, mas durante o beta teste lá, o pessoal já tava tão acostumado a chamar de Magic, que falar, beleza, então vamos entrar em contato com nossa galera que registra a patente, e eles registraram Magic the Gathering, né, e tinha um lance que o Magic the Gathering era pra ser tipo como se fosse uma primeira temporada, depois ia ser Magic barra substituto, uh-huh, então por isso que é um nome meio estranho esse Magic the Gathering. Sim. E a Wizard, cara, cresceu tanto essa questão do Magic, que a Wizard, ela, primeiro TCG, um dos primeiros TCGs da história, né, digamos assim, e o mais famoso deles, que a gente vai argumentar aqui, que permitiu a Wizard crescer, né, seus fundos, assim, e tinha uma empresa antes, que o pessoal conhecia como TSR, né, ou TSR, que publicava o D&D, publicava Five Rings, é um outro universo de RPG que também tem card game, sim, que permitia a Wizard comprar os direitos, porque a empresa tava falindo, e com isso, além de comprar outras licenças, a Wizard cresceu muito mais, né? Porque se você olhar hoje o que a Wizard já publicou, né? Em relação a board game, Lords of Waterdeep, que é um dos melhores que tem. Sim, que é legal porque é um jogo que, quando você pensa em jogo baseado em D&D, não é aquele jogo de dungeon, exploração, dungeon crawler, mas sim um jogo bem euro, né? Uma coisa até estranha vir dos Estados Unidos isso, né? Se você parar pra pensar. Uh-huh. É bem diferente, mas, cara, depois de Battlestar Galactica é meu jogo favorito, assim, tabuleiro. Sem pensar duas vezes. É muito, muito legal. A gente até fez um podcast, vai estar linkado pra vocês aqui abaixo. Uh-huh. Ouçam. Sim, ouçam. Também tem outros board games aqui, vou citar alguns aqui, que é o Next Ops, o Betrayal at the House on the Hill, que é um que a gente sempre fala aqui, o Diplomacia e muitos outros. Em questão do TCG, além do Magic, a Wizard cresceu tanto publicando também Pokémon, né? Pokémon, sucesso também é absurdo pra TCG, até hoje, né? Eu lembro daquela criança, né? Gritando Blastoise! Que é muito, muito bom, né? É muito bom, cara, aquele vídeo. Eu queria ver de novo. Acho que eu vou ver depois. Ah, com certeza. Os outros TCGs que foram publicados pela Wizard foi o Harry Potter, Star Wars, né? Que também teve a mãozinha ali do Richard Garfield, né? Uhum. Teve aquele jogo chamado Jihad, que depois virou Vampiro. Tem também Duna e Netrun, né? Muitos outros tá listado aqui. E como ela adquiriu os produtos, os direitos dos jogos lá pra publicar as coisas da TSR, veio o D&D, né? Veio aquele sistema chamado Ars Magic, o RPG do Star Wars, RPG também de Marvel Super Heroes, Adventure Game e muitos outros. Uhum. E eles publicam também novels de fantasia baseados no universo do Legends of Five Rings, Magic, o D&D, né? E atualmente a Wizard, ela é subsidiária porque ela, em 99 ela foi comprada pela Hasbro por quanto mesmo? Por 325 milhões, eu acho. Olha, cara, 325 milhões. Olha o valor dessa empresa. Pra quem começou, digamos assim, como uma empresa de fundo de garagem, garagem, porque era uma empresa, necessariamente, que eles falam que é basement run, né? Que o pessoal fala que é de fundo de garagem. E a empresa cresceu a nível de ser absorvida, né? Digamos assim, virar uma subsidiária da Hasbro por 325 milhões, né? Aliás, esse foi um passo bem importante pra história do Magic, porque muito da popularidade hoje do Magic se deve ao fato da Hasbro ter injetado dinheiro e ter ajudado na divulgação e ter... Ah, legal. E ter feito, assim, puxado os desenvolvedores pra começar a abraçar mais os jogadores novos, assim, sabe? O que é engraçado porque em 99 foi comprado pela Hasbro, e em 2000 o criador do Magic, né, o Richard Garfield, ele saiu. Ele falou, cara, eu quero ser um desenvolvedor independente, e ele saiu da empresa, né? Agora, existem outras pessoas trabalhando no Magic, não necessariamente ele, né? Mas a base do Magic foi por conta da cabeça desse rapazote, né? Que na verdade ele já não é tão rapazote assim, né? É, mas hoje em dia tem o Mark Rosewater, que é o lead game designer do Magic, ele tá mais de 20 anos aí, né, trabalhando com isso. Se me lembrem, depois do Richard sair, foi ele que assumiu, assim. Ah, legal. Né, o que o jogo deveria ser, assim. Aliás, o blog dele é muito interessante pra quem gosta de Magic. Ele tem uns artigos sobre game design que, cara, são... Pra quem gosta de estudar game design, eu recomendo muito lerem esses artigos dele. Agora, também, só pra gente concluir o papo do Richard Garfield, ele desenvolveu os jogos, né? Dentro da Wizard, ele desenvolveu Robô Rally, Netrunner, né? O Star Wars TCG, Battletech, e ele, fora, acho que um dos mais clássicos que ele fez é aqui, ganhou vários prêmios, é o King of Tokyo, né? King of New York também. Então, se você vê um nível de produção, questão eclética dele, né, cara? Sair do Magic, pra você pensar que o cara do Magic também fez o King of Tokyo, que é um jogo mais família, e o Magic é uma coisa bem metagame, que a gente vai falar mais pra frente aqui, né? É bem interessante te ver também isso. É, pra tiver a vasta habilidade pra conseguir fazer dois jogos, sendo um hardcore e um bem dizer casual, né? O cara tem a mente de fazer isso. É, como eu disse, né? Ele leciona pela Universidade de Washington, né? Outro jogo também que é bem importante por parte dele, que saiu, foi o Android Netrunner, que foi publicado pela Fantasy Flight, que é aquele LCG. Olha, Will, então eu trouxe você aqui porque você manja de Magic pra caramba. Mas vamos dar uma leve pincelada na parte mecânicas. É, só um adendo que, tô falando assim, manja pra caramba, vão achar que eu sou profissional. Se eu falar alguma merda, vão pegar no meu pé. Então não, né? Não, eu só... sou um grande entusiasta. Não, é assim, a gente brinca. Brincadeiras à parte, ele é um dos maiores entusiastas de Magic que eu já conheci, né? Eu conheço alguns amigos aqui em Curitiba, das antigas, que também curtia muito Magic, o pessoal que investia grana mesmo pra jogar. Mas o Will não é necessariamente um profissional, tá? Porque ele não joga no metagame, não participa de campeonato. Participa de campeonato for fun, mas não participa de campeonato na liga mesmo, né? Eu não acumulo Planeswalks Point, eu só jogo aí com o pessoal. Então é o seguinte, o jogo funciona com pelo menos dois jogadores, né? Porque não pode jogar paciência com carta de Magic. É. E isso é conhecido como duelo, né? Só que tu pode se estender pra outros formatos em que tu pode fazer todos contra todos, ou a gente vai falar de um formato que é gigante duas cabeças depois, que são dois jogadores contra dois jogadores. E como a gente falou, ele é um TCG, então ele vai ter uma construção de deck, vários formatos pra te jogar, vários sets de cartas que a gente tem pra explorar, sendo que essas cartas são distribuídas entre comuns, incomuns, raras, e uma adição de uns anos atrás foi a rara mítica, que é uma... Caraca, tem isso? É, cara, é bem polêmico na comunidade Magic, tem muita gente que diz que não precisava de rara mítica, mas a Hasbro gosta de imprimir dinheiro, então rara mítica existe aí. É, ela viu a WizKid falando, o cara também tá fazendo raridade lá no Dice Master, vamos fazer também, né? Diferente. É isso aí, vamos ganhar dinheiro. Vamos fazer raridade aí, vamos vender essa. Vamos vender pacotinho, né? O crack. É, exatamente. Pô, certeza que quando você abre um buster, vem um pozinho de cocaína ali, cara, pra galera viciar tanto assim. Cara, eu não sei, é que nem, sabe quando tu corta uma cebola e tu não vê nada, mas tu sente algum negócio que te faz chorar? Sei. É a mesma coisa, assim, só que um booster, ele é recheado de 15 cartas e muita decepção, porque tu nunca abre nada bom. Mas, enfim, vamos falar um pouco mais sobre como é que é, né? Como um belo TCG, gestão de mão, né? A gente tem que cuidar das nossas mãos. A mão inicial, normalmente, no jogo de Magic, são 7 cartas, só que tu tem a opção de fazer um mulligan. O que que é um mulligan? Tu vai descartar tua mão, reembaralhar teu grimório, né? Que é o deck, e você vai pegar uma carta menos do que você tinha antes. Se você não quiser sua mão de 7, você vai pra 6, depois pra 5, 4, 3, 2, 1. Você pode começar uma mão com 0 cartas, se você achar que vale a pena. Uma das coisas que foram adicionadas há um pouco tempo atrás foi o Scry. Quando tu faz um mulligan, né, quando tu começa com 6 cartas ou menos, você pode fazer, olhar a carta do topo do seu grimório, escolher deixar ela em cima ou jogar ela pra baixo. Isso daí é um negócio mais pra deixar o jogo um pouco mais justo quando tu tem que fazer um mulligan, porque o mulligan pra alguns decks é um negócio bem pesado, sabe? Vou fazer um comparativo que eu acho que é interessante. A carta que você tem na mão no começo do jogo, ela vai ditar muito como vai ser seu jogo, né? Porque como o jogo que você tem que comprar cartas, depende de sorte e tal, uhum. Eu lembro muito uma abertura que você faz numa jogada de xadrez, sabe? Se você não fizer uma abertura correta, a sua jogada vai demorar muito pra ela começar a ter sentido, sabe? Então por isso que a questão do mulligan parece meio idiota. Ah, por quê? Mas eu tinha 7, vou ter 6, vou ter 5. Depende muito das cartas, porque daí elas vão combar de tal forma, uhum. Porque ela tem uma sinergia, né? O baralho que você faz tem sinergias, né? Muitos jogos eu já ganhei mesmo assim, ó. Cara, você abre uma mão de 7 cartas, é uma mão que você pode manter, mas você sabe contra qual deck você tá jogando e, cara, tu sabe que não dá, sabe? Aí tu vai pro mulligan pra 6 e a tua mão é muito melhor, ela tem muito mais respostas pro deck do teu adversário. É, isso é. É, porque uma mão sem ação, cara, em formatos rápidos ali, você simplesmente perde, sabe? Você não, às vezes você não pode pegar e ficar esperando vir alguma carta boa. Você tem que olhar pra tua mão e tem que ver, cara, essa mão eu tenho um plano, eu sei como fazer isso. Se meu oponente for fazer isso, eu posso fazer isso, sabe? Se tu não tem um plano, a mão não adianta tu que passa, né? É, pois é. O jogo, ele consiste de 5 cores, que a gente, vamos chamar aqui de facções, né? Digamos assim. Sim. Eu acho interessante te falar as cores pelo foco dela, né? Você tem uma imagem que eu vou deixar linkada pra galera aqui. Ela dita muito bem o que representa cada cor, né? É como se fosse um círculo de poder e você tem uma vizinhança, né? Por exemplo, tem as cores branco, azul, preto, vermelho e verde, né? Nessa ordem são as vizinhanças. Então, por exemplo, o azul tem vizinhança com branco e preto. Por exemplo, o verde tem a vizinhança ali com o branco e o vermelho, né? Essa questão eu acho interessante porque muitos dos decks que você faz combinação, porque normalmente o que é ideal que o pessoal faz, assim, no geral, é sempre deck com duas cores. Porque se você tiver uma cor só, você pode sofrer counter muito rápido, né? Do que um deck com duas cores que aumenta as probabilidades, né? Uhum. Por exemplo, nesse círculo de informações a respeito de cada cor, tem uma questão legal ali que eu acho de falar. Por exemplo, o vermelho é totalmente caótico. O vermelho é aquela que vai causar muito dano, ele vai dar um rush mais rápido possível. Enquanto a cor branca, que é o oposto dessa parte do caos, né? Que tem toda uma questão de ordem, né? Uhum. De ser mais organizado contra o caos. Ao mesmo tempo que o vermelho, ele também compete contra o azul. Enquanto ele é impulsivo, o azul usa muita lógica, né? Dá pra gente falar, por exemplo, os elementos do azul. O azul é lógico e tecnológico. Ao mesmo tempo, ali tem um subtítulos dele que eu coloco aqui, que ele usa intelecto, omnisciência, inatividade, inaction, uma coisa assim. É o mesmo conceito de ele não toma dianteira, ele é muito mais reativo. Por exemplo, a cor preta, esse parasitismo é como se fosse... Parasitismo mesmo. É quando as criaturas do preto, ela vai botar muito marcador, -1/-1, ela vai te obrigar a sacrificar, vai te obrigar a pagar sangue. Tu tem que parasitar ou o Planeswalker, que é tu mesmo, ou alguma outra criatura que tá na tua mesa, sabe? Então, o baralho preto tem essa característica, né? De ela não vai causar muito dano, mas às vezes vai te fazer destruir criatura, né? E ao mesmo tempo que ele tem esse parasitismo, ele também tem uma imoralidade. Na lógica do Magic, ele não é nada justo. Ele é como se fosse... Ele é totalmente o mal, né? Digamos assim. Uh-huh. Ele é podridão. É tudo o que há de ruim no ser humano, sabe? Tipo, o egoísmo, a paranoia. Sim, ele tem o egoísmo, a paranoia, ou ele é muito onipotente, sabe? O vermelho, como eu já disse, ele é impulsivo e caótico. Ao mesmo tempo, ele é muito livre, né? Ele toma ação muito rápido. Tem short sight aqui, como se fosse as ações dela muito de curto prazo, né? É, ele é direto no alvo. Tipo assim, cara, eu tenho um plano de te matar, então eu vou te matar, sabe? Eu não vou comprar carta, eu não vou fazer nada, eu quero te matar. O verde é totalmente o lado ali da floresta, né? A gente vai falar já mais dessas questões, mas, uh-huh. Por exemplo, o verde é baseado no instinto, na interdependência, ao mesmo tempo que ele é muito ingênuo, só que ele tem toda uma questão natural, né? E ele cresce muito rápido, né? Isso. Ele é como se fosse um mongol gigante. Ele tá lá de boa, mas você cutuca ele, você vai se ferrar muito, sabe? Porque ele vai te socar na porrada muito forte. A maior parte das criaturas do verde, elas são bestas, né? Ele tem esse conceito de ingenuidade. As bestas têm o... Né, falta um pouco do intelecto, assim, da malícia humana. Aham. Uhum. O baralho branco, ele é baseado na moralidade, que é o contrário ali do deck preto, que tem a cor preta, que tem imoralidade. Ao mesmo tempo, ele tem ordem, né? Porque ele é um deck muito voltado pro lado dos homens, né? Isso. As leis dos homens dominam esse espectro do Magic. Ele procura paz, a ordem, as leis, né? Então, é bem assim, se você ler um paladino, você nunca vai ver um paladino do lado vermelho, entendeu? Paladino é sempre, busca ordem, sempre branco, né? E agora, a questão das cores, né? As cores representam também os terrenos, né? Que a gente vai falar mais pra frente, mas o branco é como se fosse as planícies, o azul é a ilha, o preto são os pântanos, o vermelho são as montanhas e o verde é a floresta. Se você olhar bem, é muito esse universo dos locais que você joga muito no RPG, né? Você vai passar por pântanos, você vai passar por montanhas, florestas, tudo que você vai ver ali, por exemplo, ó, na montanha você vai ver muito, por exemplo, goblin, né? Que é uma coisa que no RPG tem muito isso nas montanhas, né? Eu acho que o goblin é o que mais caracteriza o vermelho assim, cara. Olha só, vamos caracterizar, né? Soldado vai caracterizar o branco, né? Isso. Soldado, clérigo, né? Na verdade tem vários outros, mas o soldado e clérigo combinam o branco. O azul, não tem que falar, é mago na cara, né? E também é bastante criaturas voadoras, sabe? É verdade, é um deck de bastante criatura voadora. Eu lembro de uma coleção que tinha um deck só de voador. São dragonetes, pássaros e essas coisas. Sim, o preto é muito focado em criaturas maléficas, né? Sinistras. Por exemplo, você vai encontrar muitos zumbis, muitos demônios, né? Então É uma coisa bem pra esse lado. O vermelho, você vai encontrar, por exemplo, goblins. Dragões. No lado verde, você vai encontrar os elfos e as bestas, né? Que são os que determinam ali. Tanto que muitas cartas que o pessoal tem nos decks ali é mistura de elfo com besta. Você nunca vai ver uma coisa que não seja na parte de criatura, né? Não vai ser isso aqui. Uma coisa que eu acho muito legal também de falar é que cada cor joga Magic de uma forma diferente, certo? Por isso que... Sim. Por isso que existe até as combinações de cores. Enquanto tu vai ter estratégias diferentes baseado nas cores que o teu deck faz. O azul, enquanto ele compra muita carta, ele anula mágicas, né? Ele... É, o azul é o controle, né, cara? Isso, é o controle tanto do que tu compra como do que o teu oponente tá jogando. No preto, tu tem muitos descartes, tu tem muito, como a gente falou ali, parasitismo, né? Destruição de criatura, né? As coisas... Isso. Também tu fica utilizando recursos teus, né? Tu sacrifica recursos teus como vida pra comprar carta, vida pra fazer alguma coisa, né? Tu sempre tem que pagar meio que um pacto pra utilizar o preto. O vermelho, né? Ele é muito focado em dar muito dano rápido, né? Ele não vai esperar se armar. O que ele tiver poder de dar dano, ele vai dar dano na hora. Por exemplo, tem muito magias de causar dano direto, né? Raios, bolas de fogo, né? Umas coisas bem assim que Isso. focam o lado vermelho. Uma frase muito clássica do jogador de vermelho é: vira uma montanha, raio na tua cara. É bem isso mesmo. O verde, né? O verde é assim, ele é muito focado em buffar as criaturas, né? Em crescer, em ter criaturas fortes em campo, né? Diferente de outras cores aqui, se você vê criatura verde em campo, é sempre uma criatura ali 3/3, 4/4, entendeu? Sempre criaturas que vão te bater, vão tirar seu sangue pelos olhos, sabe? Uh-huh. Ou aquelas criaturas, né? 6/6, aquelas coisas monstruosas assim, que tipo, tu tem que pagar 8 manas por uma 9/9 com atropelar. É, sim. Por isso que até é uma questão que, por exemplo, enquanto as bestas são muito caras pra você baixar, né? Que a gente vai falar mais sobre essa mecânica das manas. Os elfos vão te ajudar isso, né? Por exemplo, o elfo, tem um elfo lá, o famoso elfo, qual que é mesmo? Elfo de Lanoir, gera uma mana. Isso, esse elfo vai gerar... Você baixa ele e já gera uma mana no próximo turno. Praticamente você já adianta muito o jogo, né? Isso. E o lado branco, Will? Cara, o lado branco é aquele negócio, né? De ganhar vida. O deck branco vai trabalhar com criaturas não... Tipo, não muito grandes. Às vezes vai botar soldados, 1/1, 2/2 e essas coisas. Sim. E principalmente, em vez do... O preto ele destrói e o branco ele exila. As remoções brancas, ela vai exilar a criatura, ela vai jogar a criatura pro Grimório, ela nunca procura matar, ela vai, tipo, remover de uma forma muito eficiente, sabe? O branco também, na minha opinião, eu acho que ele tem muitas cartas de encantamento, né? Também. Por exemplo, tem muitos decks que usam encantamento. Por exemplo, no começo das coleções, lá na 2007, 2006, era muito encantamento de você colocar pacifismo, entendeu? Por exemplo, pacifismo, você deixa o cara sem atacar, se defender, né? Essas coisas assim. O pacifismo é uma carta que fala muito bem o que o branco quer fazer, sabe? A gente falou de bastante cartas, né? As cartas que tem no jogo, né? Porque assim, a mecânica a gente falou de gestão de mão, mas pra você baixar uma carta da sua mão, uma criatura, seja um encantamento, magia instantânea, que são os tipos de cartas, você tem que gerar mana com os seus terrenos em campo. Então, o primeiro tipo de carta que você tem são os terrenos. Os terrenos vão gerar manas específicas. Por exemplo, o terreno de montanha vai gerar a mana vermelha. E o terreno de planície vai gerar a mana branca, né? Então, os terrenos são muito importantes. Você tem que ter terreno em campo pra você baixar. Não adianta você ter milhares de cartas na mão se você não tiver terrenos que te proporcionam aquelas manas naquele turno, né? Uhum. Quando você usa suas manas, você pode baixar criaturas, você pode baixar encantamentos, você pode baixar mágicas instantâneas, feitiços, artefatos, planinautas e veículos, né? Uhum. O detalhe pra mágica instantânea, porque assim, todas as cartas que você utiliza, você faz no seu turno. Baixa carta de feitiço, baixa encantamento. As mágicas instantâneas não, elas são as únicas cartas que você pode jogar da sua mão no turno de outro jogador. Pra quem gosta de lore, assim, no Magic, esse negócio de terreno, sabe? As lentes que tu baixa é como se são lugares que tu visitou pra extrair o poder delas. Então, a desculpa do porquê que tu precisa baixar terreno, certo? Tu extrai o poder dos lugares por onde tu passou, que todo lugar tem uma mana. Então, o Planeswalker, ele agrega a mana dos lugares que ele visita pra ele utilizar esse poder e caçar as mágicas. Tem outras coisas, por exemplo, tem algumas mecânicas, assim, porque o Magic tem uma palavra que é muito importante, que é o tap, né? Pra você utilizar uma carta, seja mana, seja pra atacar, seja pra alguns encantamentos, você tem que exaustar ela, né? Dar o tap, virar a carta pra você utilizar. Então, existem algumas ações que você pode virar a carta e fazer uma ação durante o turno de outro jogador também. Uhum. O Magic, assim, ele, de conceito, ele é muito simples, porque é praticamente baixar criaturas, atacar, e você vencer lá seu adversário, resetando a vida dele, né? Isso. Um dos negócios que eu também acho fantástico, eu vou repetir muito essa palavra nesse cast, né, que eu acho fantástico, mas o Magic, ele agrada tanto o jogador que quer coisas complicadas, como o jogador que só quer bater na cara. Porque com essa suite toda de cartas, você pode simplesmente ganhar batendo com criaturas e reduzir o ponto de vida do zero. Só que tem gente que acha que isso não é vencer, que vencer você tem que humilhar o seu oponente, certo? É, por exemplo, um dos decks que eu amo de paixão, que eu tenho lendo aqui, é o meu deck de clérigo. É um deck preto e branco, porque ele faz um contraste, né? Preto e branco, você fala assim, mas um lado é ordem, o lado é meio imoral. Mas é legal porque enquanto os clérigos brancos recuperam a vida, os clérigos pretos, né? Eles são muito nefastos, eles vão destruir criaturas, vão dar penalidade nos seus inimigos. Então, essa questão das cartas é bem legal. Outro deck que eu gosto bastante é o deck, por exemplo, de deck off. Ele é preto e azul, e a moral pra você ganhar com esse deck é você, justamente, você pega a carta do topo ou da mão do cara e você coloca no cemitério, né? Que é um dos conceitos que tem no jogo. Uhum. Você tem o seu deck, tem o cemitério, tem sua mão e o campo, né? Então, quando você não tiver mais cartas pra você comprar no seu deck, você perde ou você toma dano, não lembro? É, você perde. Ah, perde. Toma dano é o Hearthstone, né? Isso. Essa ação é chamada de milar. O keyword, assim, que é utilizado sempre milar, sabe? Outro detalhe que a gente tá falando também, tipo, das cartas, né? Inicialmente era um jogo pra ser com 40 cartas, e agora são 60 cartas, né? O ideal é você pode utilizar mais que isso, mas o ideal é você enxutar seu deck pra você ter mais chance de achar aquela carta com 60, né? Na verdade, sempre foi 60 o limite. O de 40 é em formato selado. Não, aqui antes, durante a produção, era pra ser 40 cartas. Mas eles aumentaram isso aí, porque normalmente o que o pessoal faz num deck? Coloca de 15 a 20 terrenos, e você coloca o seu combo de criaturas, e outras cartas que você tem, né? Uhum. As cartas, é interessante dizer, por exemplo, as criaturas vinculadas às cores, por exemplo, uma besta é uma criatura verde que vai só precisar de mana verde pra baixar. Não adianta você colocar criatura verde num deck de outra cor, que tem terreno que vai gerar outras manas. Existem algumas criaturas que compartilham, acho que lá pela Mihojin pra frente, né? Se eu me lembro, é Lorwyn que eles começaram a fazer isso. Que é o quê? Você ter criaturas híbridas, né? Que você pode utilizar duas manas diferentes pra você baixar ela, então você necessariamente precisa ter um deck de duas cores, você usar uma mana ou outra, né? Mas existem cartas e principalmente artefatos que são cartas que não têm cores definidas. Eles utilizam manas de qualquer cor. Por exemplo, uma carta bem famosa é Black Lotus, né? Ela tem custo zero de mana. É uma coisa absurda, assim. Mas se ela tivesse um ali, não precisaria necessariamente uma cor. Ela pode ser qualquer terreno virado, ela vai gerar mana para um artefato, né? Eu tenho mais dois detalhes a respeito dos tipos de cartas, que são os veículos e são os planinautas. Eu vou começar perguntando sobre os veículos, que é mais recente, tá? O planinauta tem uma questão mais burocrática que eu vou perguntar depois. Will, o que é o veículo hoje em dia no Magic, né? Porque é uma questão que foi adicionada recentemente, né? Isso. Ela foi implementada agora no bloco de Kaladesh. Ele tem a temática indiana. Então, tipo, todo mundo virou meio que uma piada na comunidade Magic, negócio de veículos, dizendo que agora os decks eram de Hot Wheels, não era mais Magic. Então, o que é o veículo? Ele é um artefato que você vai baixar e você vai utilizar as suas criaturas pra tripular ele, certo? Ele vai ter um custo de tripular pra você pagar aquele custo, você vai ter que virar criaturas até a quantidade do valor de tripular deles. Vamos dizer, eu tenho um veículo de tripular 6. Eu posso virar uma criatura com poder 6 ou três criaturas com poder 2 que somem 6. Aí eu consigo fazer a tripulação daquele veículo e ele vai agir como uma criatura. Você vai bater, você vai poder usar pra defender. Pensei que só te desse algumas habilidades temporárias enquanto você estiver tripulando ele. Cada veículo faz alguma coisa, sabe? Normalmente, tipo assim, você tem uns veículos que são os trens. Pra dizer assim, esse é um trem tão rápido que ele ganha atropelar, certo? Cara, é uma adição legal, mas olhando pra um lado mais de fantasia, que é o tema principal, geral, né, do Magic, é estranho parar pra pensar com veículos, né? Isso é que a gente sempre pensa que os caras andam de cavalo, né, essas coisas. Mas né? Eu quero perguntar o seguinte, a gente falou lá na abertura, falou assim, são dois magos que são conhecidos como andarilhos dos planos, né, planinautas ou planeswalker, né? Uh-huh. Esse conceito, ele veio a partir do momento que as cartas foram lançadas, ou já tinha esse conceito desde o começo? No começo era só batalha de magos, assim. Se tu vê o verso de uma carta de Magic, ele é como se fosse uma página de um livro. É como se fosse a parte de trás de um livro. Por isso que é o grimório, né? Que é onde os magos guardam os seus feitiços. No começo também, a parte da frente das cartas, elas pareciam muito uma página de um livro, que é como se tu fosse um mago lendo um livro e invocando feitiços do teu deck, né? Do teu grimório ali. Então, o conceito de Planinauta, ele surgiu quando eles criaram as necessidades dos outros planos, né, pra fazer, porque vamos dizer o seguinte, quando tu trabalha num universo só, você tem uma limitação pra fazer a criação, de, tipo, tem que respeitar o que aquele planeta é, o que tudo é, sabe? E eles quiseram ir além, e pra dar uma desculpa pra isso, eles criaram os planos, que são dimensões que não necessariamente conversam entre elas. Kaladesh, que é a temática indiana, ele não fica no mesmo plano que Mihodin. Com isso, tu tem um monte de diferenças, assim, você tem, sei lá, planeswalkers que são humanoides, e tem planeswalkers que simplesmente são golems. Tem uma carta que eu adoro, que é o Karn. Ele é um golem e é simplesmente um planeswalker. Ele tem uma centelha, que é um poder que permite ele atravessar a barreira desses planos e viajar pra onde ele quiser. Esse conceito, eu não me lembro corretamente onde o bloco que começou a surgir as cartas de planeswalker, mas tu tem que imaginar ele como se fosse um aliado, sabe? Alguém que tu traz pra ajudar na batalha contra o outro planeswalker. É, porque assim, surgiu as cartas dos planeswalker, ela tem uma anatomia bem diferente das cartas tradicionais de Magic, né? Ela tem um custo de conjuração, que é normal, que é bem preciso com Magic, mas ela tem um contexto ali embaixo, que é a lealdade dele, né? Que é um número que ela tem, por exemplo, uma das cartas aqui, que é a Chandra, the Pyromaster, que ela tem 4 de lealdade, e essas cartas, ela não tem um poder de ataque igual as criaturas. Ela fica a parte do seu deck ali, né? Quando você baixa ela em campo. E ela tem uns valores que você pode, por exemplo, aumentar em 1 ou diminuir, né? Você pode gastar poderes pra você utilizar, né? Por exemplo, ela começa com 4 lealdades, pode usar um poder ali, adiciona mais 1 de lealdade. Você faz uma habilidade. Com 0, você faz outra habilidade. Então você pode fazer uma ação dessa por turno, que os Planeswalkers ditam também como que vai funcionar os decks. Isso é bem legal, cara. Por exemplo, eu disse lá, o deck off, que é aquele tipo de deck que o pessoal vai perdendo cartas sem poder comprar. Um dos mais famosos Planeswalkers que tem, que é o Jace Beleriand, né? Uh-huh. Ele é muito famoso. A primeira versão dele é justamente pra fazer um deck assim, fazer o cara descartar a carta mais rápido possível, né? Jace é um Planeswalker que tu vai ver, assim, muito. Hoje, bem dizer, ele é um queridinho, assim, da Wizard, sabe? Ele sempre tá aparecendo em todos os planos. E, cara, se você olhar uma imagem de Wizard hoje, ele vai estar aparecendo facilmente. O negócio legal desse negócio de lealdade é como eles transmitem essas mecânicas ali de tu fazer as habilidades nas cartas, certo? Sendo que as habilidades do Planeswalker que aumentam a lealdade são coisas que ele quer fazer. As que diminuem são coisas que, tipo assim, cara, eu tô demonstrando que eu sou teu amigão fazendo isso pra ti, sabe? Vamos dizer o seguinte, tem uma carta chamada Jace Beleriand. Quando tu faz um mais um de habilidade, cada jogador compra um card, certo? É uma coisa que o Jace quer fazer. Se você fazer um menos um, é um negócio que ele, assim, cara, eu queria que todo mundo pudesse comprar carta, mas, sei lá, eu vou fazer isso por ti porque eu sou teu parceiro. Tu dá um menos um e só um jogador compra uma carta. E tem um último ali que são chamados Ultimates, sabe? Que é como se fosse o maior sacrifício que um Planeswalker pudesse fazer pra ti, que normalmente é um poder muito forte, assim. Só que o problema, assim, por ser um TCG e essas cartas você não necessariamente você tem num deck inicial, né? Só algumas cartas, uns decks prontos recentemente, você fica à mercê de comprar elas num Buster, entendeu? Porque você tem toda uma questão de sorte, você abrir um Buster e conseguir aquela carta. Você tem algum Planeswalker? Eu tenho só uma cópia de um Jace lá que eu comprei por causa que ele era uma carta foil. E é verdade, né? A gente nem falou da parte de foil, né? A carta é rara, ok, mas ela tem uma raridade a mais, que é quando ela tem o foil, né? Normalmente é uma carta de promoção. Às vezes vem no próprio Buster mesmo, aquela carta que ela tem um reflexo colorido da carta. Tipo assim, eles printam dinheiro mesmo, né? Assim, cara, essa carta já vale bastante, agora eu vou fazer uma versão que ela brilha e, tipo, ela vale o dobro do preço. Então, e aí que o pessoal entrou, ficou naquela dúvida, né? Por que que vocês fizeram mais uma raridade a mais se já tinha a questão do foil, né? Você responde, dinheiro. É um jogo de colecionável. Mesmo por questão de campeonatos que foram surgindo, e também cartas que geram combos absurdos, as coleções vão se renovando e vão surgindo novas histórias, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas vão existindo coleções justamente pra você poder comprar novas cartas, né? Pra você printar dinheiro pra Wizards, né? É engraçado que, tipo assim, tu vê tanto o engajamento do público de Magic que as edições que são limitadas, elas vendem em questão de horas. Às vezes demora um ou dois dias, sabe? Sim. É muito absurdo, cara. As coleções, são diversas coleções. Cara, a gente não vai listar todas aqui, mas se você olhar uma carta de Magic hoje e uma carta de Magic no começo, quando foi criado, tem muita diferença na estética dela, né? As cartas foram mudando muito ao longo do tempo. Deixa eu só perguntar, você que deve manjar. Aquelas cartas com borda branca, qual é dessas cartas de borda branca? Eu não entendo, nunca entendi. E o pessoal sempre recusa na hora de trocar. Os primeiros sets, eles tinham a borda branca, certo? Depois de beta, eles pegaram e decidiram pela borda preta, porque a borda preta, ela suja menos. Ela não mancha tanto como uma borda branca. Mas isso tem sempre o... Assim como, né, várias coisas, tu tem a batalha das pessoas que gostam da borda branca e a borda preta. Sim, é o famoso paçoca versus pudim, né? Mas uma questão que eu também acho estranho é que existem cartas recentes com borda branca. Isso aí são cartas falsificadas? Eu fico muito na dúvida. Qual dessas? Por exemplo, tem uma carta lá, obviamente não era muito antiga e ela tinha borda branca. Houve uma padronização, né, sobre isso e só passou até a borda preta. Se eu me lembro bem, foi a partir de beta que eles começaram a fazer algumas dessas, mas, tipo, a partir da oitava, acho que eles finalizaram assim, cara, é só borda preta e deu, sabe? É, justamente, né, que a gente colocou aqui na pauta, né, oitava edição em 2003, ela foi responsável pelo maior redesign do Magic, né? O Magic hoje, tipo, tem muitos designs das cartas, assim, antigamente, mas o que mudou hoje a cara do Magic hoje é a oitava coleção, a oitava edição, né? Só pra citar que depois da oitava edição teve ainda uma outro redesign também do frame da carta. No Magic 2015 também foi... Olha! Alteraram algumas coisas ali e é o padrão que tá até hoje, sabe? Ainda fico na dúvida porque existem umas cartas que tem um desenho gigantesco com pouca informação, mas o desenho é muito maior que o padrão, sabe? Eu acho bem estranho também. Fica meio fora de padrão. Essas são cartas especiais, sabe? Que são as chamadas Full Arts. Normalmente ou são recompensa pra quem é juiz ou é recompensa de GP, sabe? São cartas muito, muito difíceis, assim. E tem outras que não tem nem texto, que são as textless. Enquanto uma carta, sei lá, vale R$4, uma edição normal, essas vão valer de 150 pra mais. É o que a gente falou, né, cara? As coleções vão ditar também raridade, valor de cartas, né, se você for comprar isoladamente elas, porque existe todo um mercado do Magic, né? Tanto que o Magic tem uma questão, por exemplo, pra você ser revendedor de Magic, você tem que ter uma loja física, CNPJ, justamente pra questão da raridade, todo o mercado que existe em volta do Magic, né? É, todo um processo de certificação. Não adianta também tu alugar um galpão ali, sei lá, que um por um só pra dizer que tem uma loja, porque eles mandam representantes pra ver se é aquilo ali. Tu pode pelo menos fazer um torneio pra um número X de pessoas. Mas vamos lá, coleções, né? Eu coloquei algumas coleções aqui, porque, assim, eu não sou um jogador assíduo de Magic, eu joguei durante um tempo, mas o que eu joguei, eu tive contato com a coleção de Onslaught, tem o Bloco Investida, que é justamente onde vem meus decks favoritos ali de Clérigo, o Legions também tá no meio, né, que é uma das coleções desse bloco. Sempre uma coleção, sempre vai tentar trazer uma mecânica nova, né? Uhum. Uma das mecânicas que veio com essa coleção foi a mecânica de metamorfose, que você baixava a carta de ponta cabeça e quando você pagava, você revelava ela. E quando ela tinha o efeito de metamorfose, ela fazia um monte de coisa, cara. Era uma coisa bem absurda, mas eu gostava muito disso quando eu jogava. Quando eu comecei a coleção, meu amigo tinha um baralho de metamorfose, cara, muito louco lá, com uns caranguejos muito louco, raro lá, que eu tenho até hoje guardado aqui. É muito interessante esse negócio, sabe? Das mecânicas que vão surgindo e vão sendo abandonadas dependendo da... de quanto... Do gosto do público, né? Isso, tem algumas coisas que vão, elas viram evergreen, que são, tipo, coisas que vão ser reprintadas dependendo da coleção, sabe? Tipo, iniciativa, vínculo com a vida, o toque mortífero não precisa de contexto, sabe? Agora tem mecânicas que elas dependem do contexto pra elas fazer sentido. Então, eu acho isso um trabalho foda, assim, tu trabalhar 20 anos no negócio, tendo que se reinventar a cada bloco, sabe? Outra coleção que eu acho bem legal, principalmente pela base dela, é o Zendikar. As coleções, elas têm um fator bem interessante, porque as coleções são por blocos, né? Mas entre os blocos tem as edições especiais de cada ano, né? Por exemplo, tem especial de 2008, especial de 2009, 2010, né? Era chamado os core sets. Sim, elas são responsáveis ali por reviver algumas cartas que não eram utilizadas até então, né? De coleções passadas, né? É, vale dizer que a partir de Magic Origins, que acho que faz uns 2, 3 anos atrás, os core sets foram dropados. Hoje é só blocos mesmo. Mas quais são coleções favoritas que você gosta também? Cara, eu gosto bastante de Innistrad, que é uma... Uhum. Eu não cheguei a jogar ela, eu comecei a jogar realmente há uns 2 anos atrás, acho que quando saiu Dragões de Tarkir. Só que vendo o set assim, Innistrad é num plano de terror, sabe? Onde humanos convivem com lobisomens, vampiros... Ah, que da hora. Então, tipo, era um power level muito alto dessa coleção, tem cartas fantásticas, o flavor das cartas são ótimos, sabe? Como as cartas se comunicam dentro do tema. É um dos meus favoritos, assim. Também teve o bloco ali de Guns e Dragões Tarkir, que é o meu primeiro deck que eu montei baseado nisso dali, que simplesmente é muito legal que ele mostra alguns clãs dos mundos, e você vai vendo que os clãs, eles são de 3 cores, assim, sabe? Um gosta de usar força, o outro já é mais de utilizar cadáveres pra ressuscitar, sabe? E cada um desses tem os seus dragões que também vão brigando entre si, sabe? Você também colocou aqui o Mihodin, não lembro qual que era essa coleção. Mihodin é o bloco de artefatos, assim. Foi quando nasceu aqueles terrenos artefatos também, que fez um dos standards mais quebrados do mundo. O negócio que eu acho legal de Mihodin é que ele conversa com outro set depois, que é dos Phyrexianos, sabe? Que são os alienígenas que eles acham que a perfeição é tu viver um mundo, tipo, sendo uma máquina, sabe? Então eles passam pelos planos e começam a transformar todo mundo em máquina. Foi no bloco de Phyrexia que surgiu a habilidade Infect, que muita gente odeia. Tem muita coisa legal sobre os Phyrexianos, sabe? Os planos deles lá, que é um tipo um planeta, foi criado pra eles viver, ele é baseado no Inferno de Dante, sabe? Ele tem camadas como na obra do Inferno de Dante. Então cada camada existe alguns tipos de Phyrexianos, e sendo no centro o Yawgmoth, que é o primeiro Phyrexiano. Também a gente vai listar aqui pra vocês algumas que a gente considera como pior, né? Eu vou colocar aqui uma que a Lorwyn, sei lá como fala isso, Lorwyn Shadowmoor, porque é uma coleção, cara, de arte, eu não gosto muito porque ela sai muito do tema de fantasia e não parece encaixar muito com Magic, e as cartas surgiram as híbridas, né? Cartas, por exemplo, o deck vermelho e azul, cara, deck que não faz muito sentido e ele é vendido como set básico. Tem muita inconsistência com o Magic até hoje, né? Outra que eu coloquei aqui também, o bloco que eles quiseram puxar uma coisa mais oriental, que foi o Kamigawa, que tem bastante coisa, tem um deck de cobra que é meio legal, assim, que eu lembro que faz um combo bem interessante, mas no geral, eu não gostei muito, cara, eu não sei, na época que eu jogava, eu achava ele muito discrepante também, eu não sei se era por causa da temática, mas aquelas cartas que você virava, ela tinha uma habilidade, virava, tinha outra habilidade, eram umas coisas muito absurdas, né? É que o Kamigawa, muita gente acha um dos piores blocos, assim, que existem, sabe? É outra coisa que tu vai ouvir, sabe? É muita gente que acha bloco tal como o pior bloco, sabe? O problema dele é que ele tinha muitas mecânicas confusas, sabe? E algumas mecânicas simplesmente, tipo, cara, eu não quero usar essa mecânica, sabe? É muito ruim. É. Tinha uma mecânica que tu tinha que ficar sacrificando terrenos pra fazer isso. Cara, tu nunca quer sacrificar terrenos, a não ser que seja realmente importante, sabe? Mas você também listou alguns aqui, de alguns blocos. Uhum. Cara, eu vou dizer Dragon's Maze. Dragon's Maze é um bloco com power level horrível, sabe? Acho que a carta mais cara que a gente tem hoje desse bloco, ele é um token. Pra te ver como é que é, um token é mais caro do que todas as cartas da coleção. Outra coleção que também não foi muito boa é o bloco de Teros, baseado na mitologia grega. Foi a primeira vez que a gente teve criaturas encantamento, que são os deuses. Mas o Born of the Gods, que é uma parte do bloco de Teros, ele também tem um power level bem baixo. A carta acho que mais cara é o Brimas, que é um... que ela é uma rara, assim, sabe? Não deveria ser tão cara, mas é a mais cara da coleção. E muita gente lista o Batalha por Zendikar como um bloco muito fraco, sabe? Teve um dos piores standards que as pessoas viram. Mas isso foi até vir a outra expansão dele, que era o Juramento das Sentinelas, que reviveu os Eldrazi, que eram de... que originalmente foram lançados em Zendikar. E pra te ver como o Juramento das Sentinelas foi um bloco quebrado, ele mudou totalmente um formato, sabe? Ele, do dia pra noite, um deck explodiu, todo mundo jogava com aquilo, era impossível o outro deck ganhar daquele, de tão forte que era, sabe? É que o metagame é muito importante, né, no Magic, assim, tipo... É um Magic que criou o metagame, né? Só vou falar algumas coleções aqui que a gente nem citou, nem coloquei na pauta, mas a coleção que é aquela feita zoada, né, que tem poderes, por exemplo, criatura 3,4/5,2, entendeu? São criaturas, são as cartas bem zoadas, né, mas são cartas de sátiras, né, no geral. Eu acho, qual que é o nome dessa coleção, você sabe o nome dela? É, acho que é Unglued. Ela tem uma carta fantástica que é... que a criatura tem Jeans Walk. Se o teu oponente estiver usando Jeans, tu pode atacar ele direto. É meio for fun, sabe? É meio pela diversão. Você nem joga pelo metagame, mas você joga pela poder usar aquela carta, né? Tem uma carta que você joga coisa pro teto, se cair na cabeça de alguém, essa pessoa leva dano. É umas coisas muito absurdas que valem muito a pena. Tem uma coisa dizendo que tu usa uma mágica instantânea fazendo o cara ir lá te buscar um drink, sabe? Mas a carta diz assim, ó, o cara só vai buscar. Tu ainda tem que pagar pelo drink, sabe? Justo. Vamos lá, então, o universo Magic, cara, se você for abordar todas as histórias que tem, é muita coisa. Por exemplo, ah, vou pegar o bloco investido, vou olhar a história lá, tem várias cartas, vários personagens, assim, e você tentar fazer uma linha do tempo até hoje, você não vai conseguir encaixar nunca, cara. Porque, assim, você encaixa os planos, você não encaixa os personagens, né? Uhum. Os personagens mudam de plano a plano, personagens controlam a parte da história, depois voltam os outros, aí só quando surgiram os planos Walker lá, que justamente aconteceu mais um direcionamento na história, né? Com eles envolvidos, eles sendo os protagonistas desse universo do Magic, né? Uhum. Por isso que, até mesmo que um texto que eu acho interessante, ó. Embora diferentes em muitos aspectos, uma característica em comum une todos os Planeswalker. Sua ânsia por explorar e controlar vastas maravilhas do multiverso. E o que une os planos do multiverso? O mana, a energia que infunde tais mundos e alimenta sua magia. É, apenas os Planeswalker conseguem invocar e utilizar tal energia. Enquanto os seres comuns não tem consciência dos mundos além dos próprios. Os Planeswalker conhecem a verdade mais ampla. Cada plano é somente um dentre muitos, com um mana único cujo controle pode ser deles. Então, é como se você quisesse explicar hoje a alguém que nunca ouviu falar de quadrinho, você falar, ah, mas conta a história aí do X-Men, cara, só pra entender. É, cara, é a mesma coisa. Uh-huh. Uma coisa que eu acho que é bem interessante, até mesmo você compartilhou os dias no Facebook, que eu achei bem legal, a história do jogo de cada bloco contada nas próprias cartas. As cartas, além das informações das habilidades, das criaturas e tal, ela tem uns textos ali pra contextualizar, ou às vezes colocando uma frase do personagem, ou às vezes contextualizando mesmo uma situação de ataque, de inimigo, né? Eu acho bem legal isso aí. Você colocou aquela carta dos Goblins, né? Isso. Que são quatro cartas, se alguém quiser procurar é Tidal Force, Ogre Taskmaster, Wild Griffin e Tremor. Conta a história de quatro pequenos goblins aprisionados no oceano. Um mexeu com uma serpente, então somente restou três. Isso numa carta, é, né? É, isso numa carta. Agora na outra, vai lá. Três pequenos goblins aproveitando a sua birita. Um bateu em um ogro, então só sobrou dois. Aí em outra carta, né? Dois pequenos goblins andando pelo sol, né? Então veio um grifo e somente restou um. E na última carta, um pequeno goblin parado no chão. Quando a poeira baixou, não se pôde mais encontrar nenhum, sabe? Ah, então, cara, é muito legal, porque assim, são cartas que não necessariamente vêm em conjunto, elas vêm na coleção inteira, e se você conseguir interligar as frases, né? Cara, é assim, Magic, a história dele é muito confusa pra você contar em poucas partes de um dossiê, uh-huh. né? Mas, se o pessoal quiser acessar, o próprio site da Wizard conta mais coisas da história. Só você entrar lá no magic.wizards.com. É, ou tu pode ir no MTG Salvation, mas eu já vou avisando que, como ele é uma wiki, tu vai ter ligações pra vários outros personagens, então tu pode perder, bem dizer, um dia ali lendo sobre esses negócios. É só um dia. É, e descobrir, sabe, 1% da história só. É, então, é muito absurdo. Como eu falei, é vasto o universo, mas quem quiser atrás tem muita coisa e muita coisa legal, cara. Vale muito a pena ir atrás. Eu só quero citar um flavor que eu gosto muito, que saiu agora numa última edição, que existe um negócio, uma criatura chamada Titã do Sol, né? E o flavor dessa carta diz que ele é um sol que nunca se põe, certo? E teve um reprint de uma carta que é chamada de Findar, né? Terminate, que mostra esse titã morrendo. Aí o flavor text da carta é: todos os sóis devem se pôr. É, olha, cara, muito, muito legal, cara. O Magic também, além da sua mecânica, sua história, que pode ser contada por várias maneiras, ele tem uma questão muito interessante, cara, que assim, você vai olhar muito, se você procurar ilustrações baseadas em fantasia, você vai encontrar muita coisa em Magic, porque o Magic, as cartas têm ilustrações fantásticas na sua maioria, né? Um detalhe bem interessante, porque as primeiras ilustrações foi a própria tia do Richard Garfield que fez, que ela é artista profissional, mas ela faz uma arte bem diferente do que a gente tem hoje no Magic, né? Mas é interessante que a arte do Magic é justamente baseada em fantasia, mas teve até alguns casos anteriores, assim, que eles contratavam artistas freelancers, né? Porque não tem necessariamente uma equipe de artistas dentro da Wizard. Hoje deve ter alguém, até por causa da forma de publicidade, né, que eles utilizam, mas antigamente os freelancers participavam lá, né? E o pessoal uma vez até pediu, né? Falava assim, ó, eu quero que você desenhe um raio caindo num Drake, né? Uhum. Aí o cara, tá bom, mas o cara não sabia, não tinha esse conceito de que era um Drake, né? Um tipo um draconiano, e o cara fez um raio caindo num pato. Só que essa nunca saiu, né? Mas então, existe esse relato e tá lá nas curiosidades do próprio Magic mesmo, lá do site oficial da Wizard. Então, cara, muito legal. Alguns artistas, assim, que eu acho interessante de abordar aqui. Cara, um que eu adoro, ele faz desenhos absurdamente empolgantes, assim, com terrenos, é o John Avon, cara. O John Avon, ele faz terrenos absurdamente fodas, assim, cara. Aquele que você baba, assim, de você ver a arte. Porque na carta é tão pequenininha, mas se você for procurar a imagem, ele tem toda uma imagem completa, completa, assim, que é muito legal, cara. Além disso, tem os outros artistas, né, que o pessoal gosta bastante. Por exemplo, Aidan Beckett, tem a Johannes Voss, tem a Veronique Magnaldi e tem o Christopher Rush, que fez a arte da famosa Black Lotus, né? É, infelizmente o Rush já morreu, né, foi uma grande perda, mas ele tem até uma... foi até feito uma homenagem nele no World of Warcraft, quem quiser procurar. Com certeza. E algumas cartas que a gente tem favoritas, né, elas têm, além dos seus poderes, as suas habilidades e história, ela tem artes muito legais. Eu listei quatro aqui que eu gosto muito da Phage, da coleção lá da Investida, que eu acho muito legal. Tem uma arte que é fantástica até hoje, assim, que, cara, sempre que eu olho eu acho muito animal, que é o The Nation, que é uma carta preta, assim, que ela exila todo mundo em campo, tudo que tiver, tipo, ela dá... é como se fosse o Apocalipse em campo. Uhum. Uma carta vermelha chamada Avernal da Caldeira, e uma carta do meu deck de clérigo lá que eu gostava bastante era o Paramédico do Campo de Batalha. Eu achava muito legal, porque nessa coleção os clérigos, eles tinham como se fosse umas armaduras meio de bambu, com chapéu, assim, só que não era necessariamente uma coleção oriental, mas lembrava muito essas armaduras, né, orientais, assim, da época dos samurais. É muito legal, cara. E pra você, quais cartas você gosta bastante? Cara, eu tenho... é difícil, assim, eu tenho várias cartas preferidas, mas eu posso dizer que uma das minhas é o Mood Drifter. Ele é um... se tu for procurar, ele é uma arte muito engraçada, porque ele é um peixe com asas, então... mas é uma carta que eu gosto muito pela versatilidade dela e também pela imagem dela, né? E Counterspell, porque é uma carta muito clássica, sabe? Se tu jogou Magic, tu vai ouvir muita gente reclamando do que é de Counterspell. Eu gosto bastante de um encantamento que joga num deck de combo no Modern, que é Phyrexian Unlife, daqueles Phyrexianos que eu falei, sabe? Então a arte, pra mim, eu até recomendo tu dar uma olhada pra ver o que eu tô te falando. Caraca, muito foda. Então, tipo assim, essa carta pra mim representa muito ali. Você vai vendo que todo o processo que acontece, e você vê que, tipo, o cara tá usando uma máscara ali, só que tu vê os olhos dele gritando de pavor, sabe? Uhum. Então eu acho muito, muito fantástico, né? É mais pela arte, né, essa aqui. E a última carta que eu quero citar é o Carne Liberto, é o Golem que virou um Planeswalker. Ele é uma carta, só joga num deck, né, que é o meu estilo favorito de Tron. É uma carta que eu acho muito forte, cara, é muito forte ele e eu amo. Eu não consigo aceitar o nome de um Planeswalker chamado Nico Bolas. Quem que inventou, cara? É certeza que é um brasileiro que tá lá no meio lá, falou, vamos fazer um Nico Bolas aqui. Engraçado que o filho da puta é forte, cara, ele é muito... é, não, é forte pra caralho. Eu tinha um amigo meu que tinha essa carta, cara. Tem até uma carta que, quando foi traduzida, eles tiveram que botar um negócio a mais, sabe? Por causa que era servo de bola, sabe? Se fosse traduzir. Servo de Nico Bolas. É, tiveram que fazer isso, cara, porque senão o pessoal ia zoar, né? Com certeza, né, cara? É muito animal. A gente nem citou, né, todos os Planeswalker que tem, mas são vários. Eles começaram com um pra cada facção, né, inicialmente. As cartas, pelo menos. E depois, agora, hoje em dia, tem absurdamente vários. Tem mais de 35 unidades delas, que eu contei aqui na mão. Uhum. E vários deles têm várias versões, né? Por exemplo, Jace tem 5 versões diferentes. E cada uma delas, as cartas, tem habilidades diferentes. É muito, muito animal também. E ilustrações também fodas, né? Uhum. E é legal que alguns vão morrendo, sabe? Não é, tipo, eles são imortais, sabe? Eles são só seres com poderes, eles podem morrer. Desses Planeswalker que tem, eu acho, eu gosto muito do Sorin. Nossa, Sorin, cara. O Sorin é muito animal, assim, porque o Sorin Markov, né, que ele é meio vampiro, né, eu acho ele bem animal, a arte dele é fantástica. Eu acho também um que eu não conhecia, mas eu achei animal a arte, cara, essa Nahiri, cara, que arte animal dessa, é meio rogue, né. A Nahiri é do mesmo plano que o Sorin, sabe, os dois são vampiros, assim. É, sim, eu acho muito, muito legal. É um que é totalmente blackness, assim, que é a Lilianna Vess, né, que muita gente gosta. O Jace mesmo. Quem quiser saber muito, a história deles foi explicada no bloco de origem, sabe. Do Gideon, do Jace, da Lilianna, né? Quem quiser saber mais pode ler pelas cartas, ou tu pode jogar no Magic Duels ali, que é gratuito na Steam, você vai podendo desvendar a história deles. Eu acho interessante que tem uma que é bem recente, que é a assassina de fantasmas, que é a Kaia, que é uma afrodescendente. Achei bem legal a adição que eles colocaram. Tomara que venha mais. Estavam tendo bastante representatividade, assim, nos personagens de Magic, tanto que teve um set de Commander ali que apareceu o primeiro casal gay, assim. Ah, que eles eram dois heróis de uma cidade que tu só ouvia falar, assim, na lore. Depois eles fizeram o print da carta e você vê que eles são um casal, assim, pela forma como eles se comportam, pela arte, assim, sabe? É muito, muito legal. Ah, muito, muito massa. Mas, cara, a gente vai deixar linkado aí todos os planos Orc, o link pra você conhecer deles. Lá no próprio site do Magic tem toda a história deles e todas as versões. Então, confiram abaixo. Vamos agora, então, para uma parte mais crítica, que é a parte do metagame, né? Tem os principais campeonatos e os formatos, né? O primeiro passo, né, por ser um jogo competitivo, questão de coleções foram lançadas, existe cards que foram banidos. Tem uma lista atual, a lista com pelo menos os 9 poderosos, né, que são 9 cartas que foram banidas porque quebrava muito o jogo, né? A mais famosa delas é a Black Lotus, né? Porque ela é uma carta banida, apesar do pessoal achar a carta mais, uma das mais raras, assim, que não necessariamente a mais rara, mas ela é muito quebrada, cara, porque ela é uma carta de custo 0 e adiciona 3 manas de qualquer cor, né? Ela só é válida num formato, bem dizer, que é o Vintage ali, em que ela é restrita, sabe? Só pode ter uma cópia daquela carta. Vale também pra carta Time Walk, que o cara joga e tem um novo turno. Eu já joguei contra um amigo e fez isso. Tem Ancestral Recall, né, que é uma das cartas também azul. O jogador compra 3 cartas. Tem uma série de artefatos aqui que são os Mox, que eles vão adicionar manas. Por exemplo, Mox Sapphire, que adiciona mana azul. Mox Jet, que adiciona mana preta. O Mox Ruby, mana vermelha. O Mox Pérola, né, que adiciona mana branca. E o Mox Esmeralda, né, que adiciona mana verde. Além disso, tem a última carta das 9 cartas poderosas, que o pessoal chama, foi a Time Twister. E tem uma menção honrosa que tá no site do Magic mesmo aqui, né, da Wizard, que é a Biblioteca de Alexandria, né? Os formatos baseados nos campeonatos são destacados 3 aqui, que daí a gente vai comentar por cima. Não vai entrar em detalhe cada um deles, só vai citar mais ou menos como funciona a lógica básica, né? Tem o padrão, que é o sempre é restrito e nos últimos formatos, os últimos blocos lançados, né? O padrão lá que tem o campeonato mundial e tal. É, atualmente ele tem o bloco de Kaladesh, Sombras em Innistrad e Batalha por Zendikar, né? Ele é o básico, né? 60 cartas mínima no seu deck, 1x1, cada um 20 pontos de vida, quem ganhar levou, certo? Tem o Booster Draft, que também tá em destaque, porque é justamente é um tipo de campeonato que são abertos um número X de Booster. Você pega uma carta desse Buster, das 15 lá, escolhe uma, passa pro próximo, até todo mundo seleciona as cartas lá, passa todas, e você monta seu deck ali. Então é praticamente um deck às cegas, né, você vai montando ali, então você tem muito conhecimento do seu deck, e é legal esse formato, sabe, eu acho bem interessante também. É um dos mais desafiadores, assim, sabe, tipo, tu sabe que tu é bom em montar deck quando tu consegue montar decks bons em Booster Draft, porque assim, cara, é o ápice do pro player tu conseguir, tipo, se virar num cenário caótico como é o Booster Draft. Tem um outro aqui que é o deck selado, né? Cara, o deck selado, assim, ó, no Booster Draft você vai ter 3 pacotinhos, que você vai abrir um pacotinho e vai passando as outras cartas pros caras fazer os picks deles, certo? No deck selado, você vai receber os pacotes de cartas, você vai abrir ele e aquilo ali é o seu pool pra montar um deck. Então você não vai, tipo, poder escolher as cartas. Fazer o draft, né? Você vai pegar aquilo ali, cara, é isso que tu tem e vai. Normalmente o selado ocorre muito nos pré-releases, que tu recebe um pacote um pacote de pré-release e uma carta especial, sabe? Uma premium. É, premium. Eu já recebi uma carta premium que eu já participei uma vez. Era uma carta verde lá, mas não lembro até hoje como funciona. Esse deck selado é justamente o que você falou, né? Lança uma coleção, o pessoal vai e às vezes aparece carta lendária no meio lá, tipo rara e lendária, né? Só que assim, a gente falou os formatos em destaque, mas existe duas formas. Uma que é o construído, que são decks que você já leva pronto, e os limitados, que são decks que você utiliza uma situação mais caótica, né? No construído existe o padrão que a gente já falou, né? Existe também o moderno, que é o padrão, só que as coleções vão da oitava até a atual. Tem o commander, que é uma coleção, até meu amigo falou, vamos jogar um dia. Eu falei, cara, não sei. Que é um que você joga uma lendária e você monta um deck com 99 cartas. Você já jogou esse commander? Não, eu nunca cheguei, mas eu já cheguei a ver. O meu problema com o commander é que ele demora muito, sabe? É um jogo longo, absurdamente. É, assim, né? Mas é muito legal porque só pode ter um X de cada carta que não seja de terreno básico. Então, você não pode ter quatro cópias, sabe? Como é normalmente. É um negócio de, tipo assim, a batalha de exércitos mesmo, sabe? Também tem o Legacy, né? Que é o legado aqui, que pode em todas as coleções, exceto as cartas banidas. Só que daí tem um Vintage, que pode todas as cartas banidas, mas com aquela restrição de ser uma só por deck, né? Não existe lista de banidas, sim, lista de restrições, que são cartas que, muito fortes, sabe? E não só aqueles Power 9. Pra você ver como Magic é, existem cartas comuns que são restritas, né? Todo mundo acha que essa carta comum, o poder dela é baixo. Cara, em Magic isso não é verdade, sabe? Tu pode ter carta comum e comum que vale muito mais do que uma rara ou mítica. É que depende de como que é utilizado no metagame, né? O metagame vai dizer, por exemplo, se uma pessoa tá utilizando uma carta lá 1/1, mas o custo dela é muito barato, mas mesmo sendo comum, ela vai valorizar muito, né, cara? O mercado do Magic gira muito em torno do metagame. Eu acho bem interessante isso. Outro formato que tem aqui no construído é o gigante de duas cabeças, que é um 2x2, né? Os jogadores compartilham vida e compartilham as manas, não, isso? Como que é um gigante de duas cabeças? A gente vai iniciar com 30 pontos de vida, certo? Os dois jogadores, eles vão fazer as fases ao mesmo tempo, só que, assim, eu não posso utilizar tuas manas e nem posso utilizar as tuas criaturas pra fazer efeito. Se eu pegar e, tipo, eu quero vire uma criatura pra fazer algum efeito, eu não posso, sabe? Certo, mas na hora do ataque ela funciona, ela pode defender seu lado, né? Vocês dois escolhem como ataque e como bloqueio. Continuando aqui na parte dos formatos, né? Tem o de bloco, né? Que ele é bem simples, ele é direto no bloco. Se você quiser jogar o bloco de Mihojin, você vai jogar nesse campeonato. E tem dois outros blocos aqui que você colocou, outros formatos que você colocou que eu não conheço, que é o Pauper, isso, né? Isso, que é o formato pobre, tá, traduzido literalmente. Ele é um formato eterno, né? Ele vale todo o card pool de Vintage, só que só as comuns. Só as cartas que tiveram impressão de comum. Como ele é um formato online, que foi feito no Magic Online, só valem as cartas que foram impressas como comum no Magic Online. Então, tipo assim, ó, você consegue montar um deck que é muito competitivo por 100 ou 200 reais, sabe? Ele é um formato bem barato. Falando do último ali, que é o Frontier, que é um formato... só pra dizer que o Pauper não é sancionado, sabe? Assim como esse Frontier também não é sancionado. Esse Frontier, ele é um... Eles chamam de um novo Modern, porque foi criado por algumas lojas japonesas pra diminuir o custo dos decks, e eles só valem cartas desse novo redesign de M15, sabe? Então, tipo assim, eu vi alguns jogos, sabe, do Frontier, eu não me pilhei muito, sabe? Eu jogo mais o Pauper e o Moderno mesmo. Um que a gente jogava, que acho que também não é sancionado, é um que era um líder com duas torres. Já jogou? Não, isso eu não cheguei ainda. Tipo, um líder, ele tem mais vida e tem as torres que jogam, só que ele baixa a carta pra ele e não ataca. Ele passa a carta pra um dos lados e as pessoas jogam normal, assim, como se tivesse vida normal. Uhum. E daí, se derrubou a torre, aquele lado pode ser atacado. O objetivo é derrubar o imperador. Que loucura, cara. Formato também no limitado, né? Tem o Booster Draft, a gente já falou. Posso citar só mais dois ali que eu acabei esquecendo. O pessoal, eles acabam não sabendo de uma coisa. Você não precisa jogar cenário competitivo. Você não precisa jogar um deck que vale 2 mil ou 10 mil, que são os decks ali que, né? Você pode jogar Magic com seu amigo, valendo regras, vão dizer, cara, só pode ir até, sei lá, um deck de 50 reais. E vocês tentam montar um deck de 50 reais, que é o formato sacola, ou o nosso for fun, né? Que, assim, cara, você não vai aparecer pra jogar com o seu amiguinho com um deck de... que é top 1 no Legacy, sabe? É, o ruim que eu tinha amigos assim, cara. Tinha uma raiva, a gente ia jogar for fun e o cara, vou baixar minhas cartas aqui, fazer um combo aqui e ganhei, pronto. Aí eu, cara, muito do Magic que eu abandonei foi por conta de pessoas que não tinham noção, sabe, da diversão, só queria a parte competitiva mesmo. É só mais pra fazer um adendo de que, tipo assim, cara, você só vai gastar muito em Magic se você quiser jogar competitivo, tá ligado? É uma das coisas que eu ouço muito, assim, cara, tô a fim de jogar Magic, mas eu sei que é muito caro, cards custam muito caro, tudo custa muito caro, mas, cara, existem formatos que abaixam esse custo, sabe? Como o Pauper é uma boa porta de entrada. Ah, sim, eu achei interessante ali. Mas vamos lá, o formato limitado tem o Booster Draft, a gente já falou, o deck selado, tem o Conspiracy, que é no modo do Booster Draft, só que é cada um por si, né? Isso, é que os Conspiracy são produtos à parte, sabe? Ele é uma coleção voltada só pra te draftar, tu nunca vai pegar essas cartas e fazer um deck construído mesmo, sabe? Você vai ficar draftando, as cartas elas têm mecânicas que funcionam enquanto elas estão draftando. Ah, entendi. É bem loucura, assim, tipo assim, tu tem uma carta que o poder dela, ela entra em campo com o número de marcadores mais um, dependendo de quantas cartas tu draftou depois dessa, sabe? Ah, olha só, muito louco. E por fim, o último formato aqui é o selado, né, que é o selado que a gente falou, só que em equipe, né? O metagame é interessante porque um dos fatos, né, do Magic hoje em dia, né, é que a popularidade, tipo, de canais de YouTube e streaming não só ficou famosos para os videogames, também por card game, board game. É muito legal porque existe streamers que ocorrem praticamente direto, assim, o pessoal jogando Magic online, abrindo booster, né? Uma vez que eu fui numa loja aqui, que eu fui comprar um board game, o pessoal que joga Magic tava lá, e o pessoal tava assistindo um streamer de um cara abrindo booster. Eu achei muito legal isso, cara. Eu faço isso com certa frequência, assim. A minha namorada até viu esse dia, ela assim, cara, eu não acredito que tu tá vendo vídeo de um cara abrindo pacote de carta. Então, isso aumenta o senso de comunidade do Magic, né? Você vê como que o pessoal lá fora também se comporta com relação ao jogo, né? E por mais que pra quem tá de fora fala, por que você tá vendo isso aí? É interessante, cara, funciona bem pra caramba, assim. Uhum. Pra gente encerrar aqui o nosso podcast, nosso dossiê de Magic, vamos para algumas curiosidades só pra encerrar aqui. Vou deixar um link pra vocês com 25 curiosidades do próprio Magic. É feito ali pelo Mark Rosewater, uh-huh, né? Que é um cara que trabalha direto lá na Wizard, e ele tem várias coisas lá sobre cartas, as pinturas lá da Chad Garfield, umas cartas com nome errado, entendeu? Tem muitas coisas assim, mas vamos lá. Curiosidades importantes que eu acho interessante passar aqui. O Magic até 2016, ele tem 16.505 cartas diferentes, distribuídas nas seguintes cores: 2.729 brancas, 2.713 azuis, 2.743 pretas, 2.727 vermelhas e 2.734 verdes, e tem os sem cores, que é 1.902 cartas sem cores, artefatos e veículos, e as multicoloridas, tem 1.316 cartas multicoloridas, tá? Dentre essas cartas que eu citei, tem 7.271 criaturas, 1.864 encantamentos, 1.752 duas mágicas instantâneas, 1.506 feitiços, 484 terrenos, 1.493 artefatos e 74 planeswalker. E a carta mais rara de todas foi printada uma só, que foi o Shichifukijin Dragon. Essa daí é a premiação para quem foi vencedor do Mundial. Tem outra também do campeão de 1996, que, se eu me lembro bem, foi vendido há uns dias atrás por 200 ou 300 mil dólares. Caraca, muito absurdo, cara. Então, assim, as curiosidades é bem interessante porque fala muito da produção, fala muito dos erros de tradução, né? E tem muito fator do Magic que eu acho que é interessante compartilhar, né? Eu, que nem, os números de cartas são 16 mil cartas, cara. O Magic também, se você quiser jogar ele online, tem versões grátis no Steam lá do Magic Duels, tem aquelas versões que ocorreram entre 2010 e 2011 pra frente, que foi aqueles jogos pagos por ano, uh-huh, né? Que é o Duel of Planeswalkers ou alguma coisa assim, né? É, o duelo dos Planeswalkers. E eu acho que eu até peguei dois, assim, só pra jogar, pra matar a vontade, mas o Magic, hoje em dia, pra mim, eu não tenho tanto apelo pro Magic, igual, por exemplo, você é mais entusiasta, uhum, né? Eu sofri um pouco com o Magic na questão do metagame mesmo, dos próprios jogadores, assim, que, no geral, eu não sei se você concorda com isso, no geral, a galera que joga Magic ultra competitivamente, é muito complicado de lidar com o pessoal, sabe? Ah, eu, é assim, o pessoal, às vezes, eles não gostam dessa questão for fun, sabe? Eles querem que seja nos moldes dos campeonatos e seja assim, sabe? Então, pra mim, eu tenho muita dificuldade de lidar com um jogador de Magic desse mais aggressive, sabe? No geral, assim, eu respeito muito o Magic, até pela questão de cultura pop que ele tem, né? É, mas eu queria só comentar que, tipo assim, realmente, eu já ouvi histórias de uns amigos meus que foram em GP, sabe? Os Grand Prix ali, e tu acha uns caras que eles se irritam pelo jeito que tu embaralha teu deck. Mas esse daí é o pessoal que simplesmente, tipo, a comunidade própria corta esse cara, sabe? Sei lá, ele só vai jogar no Grand Prix porque ele pagou pra entrar em vez de jogar com a comunidade ali dos amigos dele, sabe? Sim, o que eu acho legal do Magic é justamente isso, né? O senso de comunidade dele é muito forte. Se você gosta de Magic, você sempre vai estar numa loja vendo cartas de Magic, vendo aquela galera com aqueles álbuns trocando carta, né? Uhum. O que tem bastante é justamente isso. A própria loja, por poder vender Magic, elas vão fazer muitas promoções, campeonatos, assim, pra você participar, pra você ter esse senso de comunidade, né? A galera conversar sobre Magic, porque pra loja é benéfica, porque vai vender Magic. Para os jogadores é bom, porque tá aumentando o hobby, né? Tá conhecendo mais sobre o jogo, né? E pra Wizard, obviamente, é dinheiro, né? Como sempre. Sim. Aqui na nossa cidade, que é Criciúma, a gente joga bastante o moderno, né? O Modern, porque o pessoal, tipo, já mais as antigas, como eu falei, eu entrei há 2 anos nisso, sabe? Meu primeiro deck era uma piada, né? Eu comprei ele pronto, era uma porcaria. Eu só aproveitei os terrenos básicos. Mas eu jogo com eles assim, ó, cara, se eu precisar de um deck, eles me emprestam um deck ali e eu jogo com eles, sabe? É deck, sei lá, deck de 2000, 3000, mas eles sabem, eles já me conhecem, eles sabem como é que eu sou, eu não vou estragar os negócios, eu cuido das cartas, sabe? Então, simplesmente, tem gente que vai ter um pouco mais de dinheiro pra investir nesse hobby, tem gente que já tem cartas que comprou quando era barata, então, né, eles podem montar mais decks. A dica, eu acho que mais interessante, pelo menos aqui no Brasil, é se você conseguir importar as cartas, é muito melhor, cara. Você compra muita carta barata lá fora, que aqui, por exemplo, carta que você vai comprar, cara, é muito absurdo o valor, e lá fora você compra por migalhas. Uhum. E uma das coisas que eu também acho legal é que, tipo assim, cara, você pode jogar com um bloco da cartas do último bloco do primeiro bloco. Existem cartas que são tão poderosas no antigo bloco como no novo bloco, sabe? Não existe assim, cara, só joga com cartas antigas, ou, ah, não, só joga com cartas que são mais novas, né? Que eu vejo muito isso no Yu-Gi-Oh! A cada coleção sai cartas mais roubadas que simplesmente inviabilizam as antigas. É, e uma questão, o Yu-Gi-Oh! Tá arriscando mais no mundo digital. O Magic, por exemplo, por que que o pessoal até pergunta, né? Por que que o Magic não faz um tipo de jogo estilo Hearthstone, né? Uhum. É, acho que tem duas razões, né? Uma, que venda de carta online não vai ser tanto dinheiro igual venda de carta presencial, que a Wizard preza por isso. E a outra coisa, a mecânica do Magic, ela não é tão rápida igual uma mecânica de Hearthstone, entendeu? O Hearthstone, ela é muito mais rápida, tem estratégia, mas é muito mais, assim, sabe? Tipo, direto ao uhum. ponto. O Magic, não. Ele tem um Magic online que tu paga $10 pra poder criar uma conta, sabe? Tu ganha uns pacotes de carta lá e tu tem que comprar cartas lá também, como se fosse cartas físicas, só que, tipo, a preços muito mais acessíveis. Cara, uma coisa que eu acho que a gente já falou aqui, tu acabou de falar, mas Magic é complexo, sabe? Ele parece simples, ele é um jogo direto, mas a quantidade de mecânicas, a quantidade de interações, a quantidade de regras, ele é muito fundo. Se tu quiser ir ao fundo de Magic, assim, tu vai ver o livro de regras e tu vai dizer assim, cara, isso não pode ser realidade, sabe? É muito pra minha cabeça. O que é interessante, porque nessa questão do Magic de ele se focar num bloco, ele também, pra quem quer se manter atualizado e tem como pagar pra se manter atualizado, você não precisa se preocupar em pensar a longo prazo, né? Tipo, ah, putz, aquele deck da quarta coleção misturar agora seria muito um absurdo, né? E não, ele é mais, bem mais de boas, né? Aham. Mas enfim, chegamos ao final de mais um podcast, dessa vez um podcast gigantesco sobre Magic, um dossiê, e como prometido, né, a gente até fez uma brincadeira lá do Cast 29 ser sobre Magic, e eu trouxe aqui o Wilk pra falar comigo sobre o Magic em geral, né, a gente até brincou que o Wilk era profissional, na verdade não é profissional, é só entusiasta, tá, então se você falar, meu Deus, o Wilk falou uma coisa errada, deixa nos comentários, mas não xinga ele, por favor, tá, senão pode xingar. Vai ser pior, que ele vai xingar você de volta, eu recomendo não fazer isso. Deixa eu só fazer uma piada com o bloco. Né? Quando eu citei o 29, eu tive uma visões do futuro. Piada merda, tá? Desconsidera. Se você riu, fala aí nos comentários, tá? Mas é isso, ó. Wilk, muito, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, né? Pra gente falar sobre Magic aqui. Cara, eu que agradeço a oportunidade de falar esse que é o meu jogo, né? O jogo que eu dependo, assim, mais tempo e dinheiro jogando. E, cara, eu amo muito, assim como eu amo ouvir jogar aqui na BG. Então, cara, valeu mesmo pela oportunidade aí. Só deixar de palavras finais que se você quiser ingressar nesse mundo de Magic, cara, fala comigo no Telegram. A gente também tem um grupo de Magic. Apesar da minha cara feia, eu não mordo nem agrido gratuitamente. Ele só tem uma cara de viking só, mas é normal, tá, gente? Ele é fofinho por dentro ainda. Mas, cara, entra lá no grupo, a gente vai te direcionar fácil ali pro formato que mais se adapta a ti. E nunca tenha medo de perguntar, tipo, não existe pergunta besta, né? Toda pergunta válida, gente. Toda pergunta. É, porque o Magic também é, eu vou falar de novo, é complexo demais. Então não dá pra te saber tudo, sabe? Eu já vi algumas questões que até juiz ficou assim, meu Deus, cara, como é que essas duas cartas interagem? Muita gente acaba não entrando no Magic justamente pelo seu fator colecionável, mas como você falou, existem formatos que você pode gastar pouca grana e se divertir, né? E ainda assim comprar seus outros board games, né? É, no começo é muito... Tu acha muito estranho gastar, vamos ver, R$5 numa carta, sabe? Mas depois tu vai entendendo o porquê que isso acontece, e se você pega gosto, você vai investindo mais. Senão, se você simplesmente fica com o seu deck ali e, cara, é isso, né? Você faz seu formato. É, então... Bom, então é isso, gente. A gente termina o nosso dossiê de Magic. A gente vai ficar por aqui e até o próximo turno. Falou! Valeu! Thank you.